fui ídolo de nenhuma geração. Faço rap subterrâneo com a alma em combustão. Sei pouco de cálculo, mas entendo de proporção. A lágrima de mil justos provoca inundação. Vai dizer pra ela que a trama é na viela, pro esquema não vazar, tamo trocando a luz de vela. Evita a sequela, a porrada é na cautela. Não dá pra voltar no tempo e bota fogo nas caravelas. A elite é genocida, ardilosa e racista. A merda fica cheirosa, o herói é supremacista. Causa e consequência tem perdido o sentido. Menos quando a gente lembra da Cláudia e do Amarildo. Contaram até 10 e roubaram seu fuzil. Explosão no palacete, vai ter guerra civil. O trabalho que ninguém faz sempre fica pros preto. Quem faz o que faz não segue nenhum livreto. Vendo o movimento encostado no muro, sem corpo caído, tamo aqui no apuro. Riscando algumas palavras no dicionário. Vagabundo degenerado, vagabundo degenerado. Vendo o movimento encostado no muro, sem corpo caído, tamo aqui no apuro. Riscando algumas palavras no dicionário. Vagabundo degenerado, vagabundo degenerado. Sem tempo de esquivar, carcaça pra apanhar. Sempre preparado pra quem quer me eliminar. A vida não alivia comigo e com os nossos. Resistência é flor, nascida nos destroços. Quem é audacioso? Na terra do veneno, homicídio é natural. Nudez é obsceno, esgota céu aberto. Ainda é café pequeno, pressão da modernidade. É ser sujeito pleno. Sou preto fragmentado, falido e pouco amado. Sou ainda mal visto, o discurso é inflamado. Tem amiga querendo mudar a programação. Não dá pra ser ruído, poeira ou distração. Trocando com os errantes, vagueando com os vadios. Não se muda essa porra sem tratado coletivo. A ideia é alterar a qualidade da substância. Declino é ignorância, intolerância, ganância. Vendo o movimento encostado no muro, sem corpo caído, tamo aqui no apuro. Riscando algumas palavras no dicionário. Vagabundo degenerado, vagabundo degenerado. Vendo o movimento encostado no muro, sem corpo caído, tamo aqui no apuro. Riscando algumas palavras no dicionário. Vagabundo degenerado, vagabundo degenerado.